Não sei se foi o mar ao entardecer. Não sei, mas só penso em você. Talvez o fim de tarde quisesse assim deixar o amor perto de mim. De repente aconteceu, só ficamos você e eu, altas ondas no ar voador. Nesse olhar azul me encantei com seu canto e o beijo trocado ao vento sul fez amor. Fez amor nesse encontro.